do regadinho, é bem boar dançar, é bater com o pé no chão e a palmadinha no ar, é bater com o pé no chão e a palmadinha no ar.